40 entre 2, no solo 41, livre à direita, solo 1, 2, 1, duplo na 9. Duplo na 9, azul. Pô, é o guardião vermelho. João vermelho, prossiga. Para abandonar aqui a Vespa de Piatã, prosseguir para o Graé. Então, 06, repartição do Graé, informa o tráfego no plano do ano 0, estação interna, vento 1 no 30 graus, 1 no 1 no 9. Ciente, vai prosseguir para o Graé, sem interferir, o 06. 6255, livre de pouso, pistão no 0, vento 1 no 30 graus, 1 no 09. Informa o tráfego. Seguindo para o parte do Graer aqui próximo, cabeceira da 17, não vai interferir com o seu pouso, mantendo-se aqui aos pés do helicóptero. Paciente do tráfego, tem livre pouso, 6255. Esquerda, perfil da subida, Conde. Transponde 0271 e o controle Salvador 120.8. Adicionamento chefe para ataque Juliette Bravo Delta, o contingimento foi correto. Afinal para o Graé, Guardião 06, observando a aeronave 990, sem interferir. Aeronave 06, vento 130 graus, 109, apaixonou o solo controlado. 06. Ataque se aposta o ingresso no pátio principal, Juliette Bravo Delta. Ingresso no pátio principal, pois prossegue via Índia. O ponto de espera Chametou em 118 decimal 95, ajuste 1016, Juliette Bravo Delta. Aerotan 3191, Galeão 380, perdão, 380. Azul 4032, você segue táxi Juliette, portão 01. Juliette 01, azul 4032. Confirma o tráfego, chamou o sol? Está 3191 para cópia. Está 3191, formação Jamaica, ajuste no 0 no meio, guarde para cópia. Guardando, está 3191. Fala, Salvador, Chané 6255, livrou. Boa, Chané 6255, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6255. Tá 3191 pronto pra cópia? Guardiano 3191 no ponto cópia. 3191 para cópia. 2A Salvador Galeão, Papa Zulu 1-0, Desmap, após direto Lúvito, após direto Babacena, após Tupim, nível de voo 3-8-0, saída Dael, Leda após Leda, Bridge, recorda 1-0, primeira curva direita, transporte 5-0-7-1 e o controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Autorizado para o destino, nível 3-8-0, rota conforme Dael, Leda, Bridge, curva direita, 071208, tá? 3191. Cortejo por gentileza, apenas 0V? Se eu puder falar um pouquinho mais devagar, eu posso poder ter já pro campo. Aerovia, Pesulu 1-0, Esmap, após direto Lúvito, após direto Barbacena, após Toquim. Autorizado para o destino 380, Pesulu 1-0, Esmap, Lúvito, Barbacena, Toquim, Dael, Leda, Bridge, direita após. 071208, controle, está 3191. Correto, Antônio, 3191. Oxnema 255, Juliette, portão 08. Juliette, por 8, 62. Feedback, acionamento, voo no 777, portão 5. Gol no 777 após a passagem do Airbus da Avianca. A sua causa está autorizada, chama pelo táxi. Após a passagem da aeronave da Avianca, está autorizado, chamarei pelo táxi. Gol no 777. Visto que informação Mike, ajuste no 01 no meia. Vou local Salvador, Salvador, confirma a intenção. Bravo Delta. Prossiga, Bravo Delta. Auto check seu equipamento transponder, perdi contato radar com o Sera, marcou seu tráfego. Contato radar perdido a partir de agora, 5-0. Entra aí, chega aqui, eu tomei 3 chances. 8, Bravo Cruz. Que nome é melhor? Escuta, prossiga. Preciso que você mantenha o voo pela esquerda, e voe com rumo inicialmente 320 metros de um tráfego, um pequeno porte da colada da 10, perdido com contato radar perdido. Sou Pátio, que se encontra? 2 a bordo, confere. Afirmativo, Pátio 402 a bordo, apenas confirmando após decolar, ingressando no corredor Shell, ok, curvando à direita. Para o acionamento táxi de Guaxi, aumentou agora 1895, ajuste 1016, o Bravo que eu deixo que eu tô regresso. Lente Bravo Delta. Prossiga. Já fez o check no equipamento transponder? Afirmativo, não. Negativo mesmo? Não, negativo ainda. Eu faço um novo check no equipamento. Caso negativo, recebimento das informações, será necessário o regresso para Salvador e pouso. Agora é só um instante, amigo. Agora é só um instante. Via Eberwisk 58, nível de voo 350. Saída é Puka, transição Caju. Decolando a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 51-16 e o controle Salvador 120 decimal 8. A minha escuta permanente, confirmando o destino? Litoral Sul, destino até o farol da Barra e retorna, Salvador. Sente. Juliette, Bravo Delta. Sua posição. Passando agora 4.000 pés, 10 milhas de Salvador. Gente, já fez o novo check no equipamento transponder? Vem ativo. Infelizmente será necessário se eu, quer dizer, agora recebendo informação 0271, porém cheque o equipamento modo de área. Agora a gente vai receber, senão tu tem como ficar até lá e pro... E visão? Juliette Bravo Delta, estou recebendo agora, cruzando 4.000 pés, radial 065, 11.12 milhas, confere? Tem ativo, Juliette Bravo Delta. Ok, contato radar estabelecido, radial 065 a 12 milhas de Salvador. Subo 090 na saída da ponte. Direto Conde, autorizado. Direto Conde, Bravo Delta. De November Alpha está livre e retorna ao litoral norte. Livre do tráfego. Gente, livre retorno, livre tráfego, de November Alpha, gratuito. Pressionamento no meia, tanto 3191. Você, tanto 3191. Pressionamento no 06. Autorizado, chame para o ataque Santa 31 no avião. Semana, Santa 31 no avião. Nosso ataque, eu vou 1777, temos 177 a bordo, Aracaju, 2 horas e 20. Autorizado, ataque em frente, via Pátio, Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 1118, decimal 95. Ajustando 1016, igual no 777, boa viagem. Pacto autorizado via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, 1895, com 1016 no ajuste, igual no 777, bom dia. Tráfico Luiz, que autorizado táxi e ingresso no site, repartir ele pronto. Paulo Salvador, muito bom dia. Ouça, né? 62, 13, 62, para a autorização Galeão, 360, tem informação mais. 6213, informação mais correta, tá pronto para cópia? Pronto. Autorizado Salvador Galeão, o GEU pesou 10, após ESMAP, pós Luvito, pós Barbacena, pós direto Toquim. Nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decola da pista 10 com a primeira curva direita. O transponder é 5114 e o controle Salvador 120, decimal 8. Salvador, nível 360, ESMAP, Grupo, do Barbacena, Toquim. Decola da 10, curva direita, Tael, Leda, Bridge, a saída, 5114. É o transponder 1208, o controle, Chanel, 623. Correto, apenas confirmando o transponder 5114. Ok, chame pronto para puxar o posicionamento do Chanel 6213. 5114, Samarei, obrigado. 6740, bom dia. Identificação desse Mantenha 050, chegada mar. Qual é o número do Hélio que você queria entrar na sequência? 01. Inicialmente, TAP autorizado no web 6740. Na PRO, web, high speed, pode ser? A velocidade é critério, na PRO de TAP. TAM 3895. Afirmo. Você já autorização para Guarulhos? O TAM 3895, o plano não chegou aqui ainda, ok? O plano do senhor não chegou. Quando eu chegar aqui no sistema, eu chamo o seu pacote, ok? TAM 3895. Grato, tá aguardado. Para o pushback, é só da mesa 7728, posição 9. 2 dados, chama para ataque, sobre a 5728. Estou dando um pagode para ingressar no site. Cruz Salvador, boa tarde, é o Bono 777. Bono 777, controle 120, decimal 8. Desculpa. 7. Bono 777, contato radar na decolar, em sul, mantém o nível de voo 340, após 2 hotéis, direto Leda. Após 2000, direto Leda, Gol 977, subindo 340. Minas, 3:50. Dois ataques de Apache, Índia, no ponto de espera, pistão 0, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no meia, TAM 3191. Apache, 3:45, ponto de espera, TAM 3191. Salvador, estou indo a descida do Ilha da Mundalpa para o meu pé. Livre, desça para o número pé, o altímetro 1016, informe no livrando sobre as evoluções no setor para regresso Salvador. Entra, autorizado no meu pé, reportará regresso, grave. Postura de Salvador, é o TAC 32, não é? Informação mais, é de 5171. 32 no meia, acione a identificação de que mantém o nível de voo 060, chegada Mari. 060, na Mari, está 32 no meia. Tap? Prezado e tap. Prezado. Pro Salvador, Gona 777, solicita 300 final. Gente, aguarde. Aguardando. Salvador. Já estou filmando a borda 63? Copiado, dois ataques e Apache, Índia, no ponto de espera. Pistão 0, torre 1, 18, decimal 95, ajuste 10, 16, Webjet 5728, boa viagem. Apache, Índia, ponto de espera, próximo 3895, tá pronto para a cópia? Pronto, para 3895. Autorizado, Salvador Guarulhos, via UPZULU 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, direto bridge onde intercepta aerovia. Pode utilizar conforme a rota apresentada no plano. Recorda pista 10, primeira curva direita. Transponder 5123 e o controle Salvador 120, decimal 8. Guarulhos, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, 3-4-0, Jones corrigindo o transponder 5123, ok? 5123 é o código transponder, chame pelo que vai pushback, seu aumento tá 3895. Sete autorizado, nível final com 300. 300 final, Gono 777. Web 6740, livre LF, desça para 2010, voltímetro instalador 9016, fome estabilizado no localizador. Chamar estabilizado o localizador X-Ray 90, desceu 2000 Web. Leão 01, não prossiga. Controle 3191, decolador 03, controle 1, 60, desceu 8. 08, TAN 3191, obrigado. Decolador TAN 3191. 3191, contato radar da Colária, submantendo 380, pós 2 meu pés, direto Leda. 2 meu pés, Leda, TAN 3191. TRIP 5220, voe ITAP. ITAP 5220. Prossiga. Nossa rádio colou de terra, a gente já corrigiu o celular, comprou de 10 de novembro de Sobral, valendo. Ela tem 510 com a bordo, quadro alocado 01, né? O Rodrigo de Sobral. Vai ficar bravo confirmando o POB e equipamento? POB 01, equipamento é o Rodrigo 44. Gente, o nosso Cabravo, mantém-se condições visuais 510, atento ao Guardião 06, sobrevoa na região da Cidade Baixa. O meu nosso Cabravo, informe no Traverso para o Tabar. 35, repórter ligando pista. Azul 4463. Pronto, Copa Azul 4466. Autorizado Salvador e Léus, plano Yankee, inicialmente nível de voo 180, após modifica para 065 e prossegue visual para o destino. A saída Tael, Leda, Pós-Leda e Léus. Decorda 10 com a primeira curva direita. Transponder 5117 e o controle Salvador 120.8. Autorizado nível 180, plano inicialmente Yankee, 180, posto seguidor 065, saída da El, Leda, Pós-Leda, Rua e Delta, plano 10, curva direita, 5117 no transponder e o controle 120.8, azul 4463. Correto, chama pro táxi azul 4463. Chama na posição, é número 1. Identifique, desse mantém 050 na chegada à área. Identificação, desse 050 na chegada à área. Web 6740, inicie redução em forma estabilizada no localizador. Foi mais acima, 40. Ou no 777, chame em Recife 13325, alterna 3395. 3325-3395, 777, é isso? Confirmo. Muito grato, amigo, um bom dia. Vamos no 777. Controle, objeto 5728, bom dia. Objeto 5728, contato radar na decolagem, suba e mantém 350, saída PUCA. É da PUCA 350, pode voar Jama ou Aracaju? Somente após 2 mil pés, direto Jama. Pra mil Jama, graças. Saturação para o sequenciamento, curva esquerda, proa 030, limite será o curso do localizador. 030, limite é o loco, 230. M740. ILS completo, 40. complete a aproximação, chame a Torre Salvador em 1895. 1895, boa. Web 6740, ILS X810, visual. 6740, cheque trem, livre de pouso, pistão 0, vento no 40 graus, 089. Trem baixo travado, livre pouso no 0, web 6740. Nossa Bravo. Já está visual com o tráfego anteriormente formado, Guardião 01. Guardião 01 está em contato visual com o Romeu 44. O Romeu vai ficar bravo. Autorizado o ingresso até a balsa, ou se está na frequência livre. Ataque à direita via Índia, ponto de espera, piste no zero, chame a torre 118, decimal 95, ajuste no zero, no meio, ajuste na 62 e no 3. Ativo, autorizado à direita, Índia, não, ponto de espera, 235, 6853, 62 e no 3. Cruzou 1440, chame Recife no 3325, alternando 3395. 3325, 3395, tá, 3191. Meia livre ILS, informe estabilizado no localizador. Tomará, são 3216. O azul 4463, por gentileza, sintoniza na frequência 1234. Jet 7740, autorizado Alfa, chama esta Juliette. O meu Índia November Alfa. Índia November Alfa na sua escuta. Já está visual com campo? Afirmo, visual com campo, Índia November Alfa. Para ingresso ao circuito de tráfego, chama agora a Torre Salvador em 198, decimal 95. 198, 95, graças a Deus, você viu? Interceptar o localizador. 220, sim. Pelo 40 graus, 100. Obrigado, sou Salvador, ainda vou dar uma na prova da alta, para mim com o campo. Número Alfa, reporte final do 7, ajuste no 0 no 6, vento no 50 graus, 089. Apontará final do 7, Índia November Alfa. E ciente, fica atento ao tráfego do Índia November Alfa, a um número 10, também com rumo convergente para a rotatória, prosseguindo procedente aí do litoral norte. Fica atento ao tráfego. E chama a torre agora 1895 para coordenar o pouso.